This year's five nominees for Best Director. Cinco indicados para a melhor direção vêm de três continentes. Inclui veteranos e novatos. Os projetos variam desde um filme de baixo orçamento de 27 dias e até filmes que demoraram anos. Mas diferentes como são, têm uma coisa em comum. Um talento incrível para a cinematografia. Melhor direção. For City of God, Cidade de Deus, Fernando Meirelles. For Lord of the Rings, Peter Jackson, Peter Jackson. For Lost in Translation, Sofia Coppola. For Master and Commander, The Far Side of the World, Mares, Peter Weir. E também for Mystic River, Clint Eastwood, que já ganhou, foi sobre Meninos e Lobos. Vamos ver quem ganha, o Oscar diretor. Goes to... ao Fernando lá. Peter Jackson. Lord Peter Rains. Jackson, não pode dizer que seja uma surpresa. Bom, décimo Oscar. É, décimo, né? Décimo, nesse momento. Esperado, até o Fernando Meirelles já tinha falado. Como ele vai ganhar ainda melhor filme, ele parece certo, ele está nesse momento empatado com West Side Story, Amor Sublime Amor. Então tem possibilidade de empatar um 11 com Ben-Hur e Titanic, né? Uau, nada mal, né? Bom, pelo menos você tem o consolo que vai passar aqui no SPT, né? Mas você viu o Fernando Meirelles que fez um alô pra gente? Thank you.